mosca da velha pega fiar. Estava a mosca no seu lugar. Veio a aranha lhe fazer mal. Aranha na mosca, mosca na velha pega fiar. Estava a aranha no seu lugar. Mosca na velha, velha virar. Estava o rato no seu lugar. Veio o gato lhe fazer mal. O gato no rato, rato na aranha, aranha na mosca, mosca na velha, velha virar. Estava o gato no seu lugar. Veio o cachorro lhe fazer mal. Cachorro no gato, gato no rato, rato na aranha, aranha na mosca, mosca na velha, velha fiar. Estava o cachorro no seu lugar. Veio o pau lhe fazer mal. O pau no cachorro, cachorro no gato, gato no rato, rato na aranha, aranha na mosca, mosca na velha, velha fiar. Estava o pau no seu lugar. Veio o fogo lhe fazer mal. O fogo no pau, o pau no cachorro, cachorro no mosca na velha, velha fiar. Estava o fogo no seu lugar. Veio a água lhe fazer mal. Água no fogo, fogo no pau, pau no cachorro, cachorro no gato, gato no rato, rato na aranha, aranha na mosca, mosca na velha, velha fiar. Cachorro no gato, gato no rato, rato na aranha, aranha na mosca, mosca na velha, velha fiar. Estava o boi no seu lugar. Veio o homem lhe fazer mal. O homem no boi, o boi na água, água no fogo, fogo no pau, pau no cachorro, cachorro no gato, gato no rato, rato na aranha, aranha na mosca, mosca na velha, velha fiar. Mosca na velha, velha fiar. Estava a mulher no seu lugar. Veio a morte lhe fazer mal. A morte da mulher no homem, o homem no boi, o boi na água, água no fogo no pau no cachorro no gato no rato, rato na aranha, aranha na mosca, mosca na velha, velha fiar.